e com o mundo à sua volta. Homem Universal, um programa de trilogia analítica da organização não-governamental Stop à Destruição do Mundo. Homem Universal, todos os sábados, às 21 horas, no Canal 2 da Antena Web. Foste-te embora, mas vê lá bem o que fazes, porque eu agora não penso fazer as pazes. Hás de perder esse maldito costume de me fazer tantas cenas de ciúme. Se és sincero, sempre que falas assim, nunca mais quero que voltes para o pé de mim, porque afinal tu não sabes entender quanto valor há no amor de uma mulher. Hás de querer, mas perdoar é diferente de esquecer. Mil vidas viva que para sempre hei de lembrar, as horas tristes que me tens feito passar. Perdoa-te sim, mas não te esqueças depois que a vida assim é um inferno para os dois. Volta com esperança de seres feliz de verdade, sem confiança não pode haver felicidade. Perdoa-te sim, mas não te esqueças depois que a vida assim é um inferno para os dois. Volta com esperança de seres feliz de verdade, sem confiança não pode haver felicidade. Senhor, a teus pés eu confesso. Senhor, meu amor maltratei. Senhor, se perdão aqui peço, não mereço. Senhor, meu amor desprezei e pequei, perdão. No entanto eu imploro, Senhor, tu que és a redenção. Eu sei que a perdi e que a adoro, e eu choro, Senhor.

de velha que me deixa, que já não há quem a puxa. Fadistas, quantas saudades da velha que me deixa, que já não há quem a veja. Padroeiro desse canto da Alcântara, faz o milagre sagrado. O Santo Estevão, padroeiro desse canto da Alcântara, faz o milagre sagrado. Voltem ao teu cruzeiro, nesses fadistas de fama, que sabem que caro fado. Voltei ao teu cruzeiro, esses batistas de fama, que sabem cantar fado. diz aos teus olhos garotos, vivos marotos, pretos, rasgados, que não andem pelas esquinas, feitos traquinas e mal criados, que não sigam as meninas simples ladinas dos olhos meus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. De tudo acho capazes os maus rapazes dos olhos teus. Teus olhos amendoados são comparados a dois cachorros, que quando topam meninas pelas esquinas dizem piropos. Não é preciso que lhes digas que as raparigas nem todas são como as pedras que há nas ruas gastas e nuas sem coração. Como as pedras que há nas ruas gastas e nuas sem coração. Diz-lhes tudo sem ralhar, sem te zangar, sem mil cuidados. Sim, que para entristecê-los prefiro vê-los nos teus pecados. Os teus lindos olhos correndo a brolhos, vivo nos Deus, que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus, que causassem tais ruínas estas meninas dos olhos meus. Cai a chuva, já é momento.

gostava de ser atriz. Ele é um rapaz que nunca se dá por vencido. A luta trabalha, quer ser conhecido. Mas eu não sou. Sei que eu não sou sincero, eu sei que eu não posso tentar fingir que posso ser. Oh, eu sei que eu não sou sincero e que eu não posso tentar fingir que posso ser. Yeah.

cê show, cê show, como cê cê show, cê show, cê show, cê show, como cê cê. Que horas são? 5:30. Oh, leva-me contigo. Para onde? Dançar na praia. Vou contigo? Sim, comigo. Dançar na praia, rolar no chão. Rolar no chão? Sim, rolar no chão, dançar na praia. Oh, leva-me contigo. Para onde? Dançar na praia. Olhou-me, assim fiquei. apaixonado como um herói de uma vida. Mulher olhando, pareceu-me bonita. Tenho um pular de imitação, baixei-a na mão. Sorria, sorria, mandou-me para os meus. Dizemos adeus. Cheia da mão, sorria, sorria, mandou-me para os meus. Dissemos adeus. O fanat escolheu desse, yeah, yeah, yeah. Já não sei, olhei, olhou-me, assim fiquei. Estou aqui para mim só ter-te um fim.

ficou. E afinal, meu irmão, onde estás? Quero ouvir a tua voz. Vem sentir a liberdade, vem cantar ao pé de nós. Levanta-te e vem, traz alguém, mais alguém. A voz vai descobrir a razão de resistir. Vou saltar sobre as vagas, cantar, ganhar asas, faz-me voar. We'll be right back. teu rosto. Um dia bebi o tom do teu gosto. Vamos ter assim tudo o que sonhamos. Vais lembrar também as canções que inventamos, inventamos e cantamos quando tu chegaste.

mas conhece o cheiro quando ela entrar no apiadeiro. Talvez à tarde, quando a escola acabar, mesmo à saída, a bola a girar, ela aparece e ele consiga falar. cama de quem não perde. Falaste da cidade, casas, ruas e pessoas, e disseste sem vaidade:

loucura. Antes do adeus, a ternura. Juras ao ar e a canção do mar. Porque antes do adeus, os trovos teus lamentos, improviso, ouvia-se em toda a rua. Antes do adeus, na outra esquina do vento, no sorriso. Nasce a flor, em cada beijo sai.